minha amiga Fran. Desce com o dedinho na boca, louca, louca. Boca, boca, boca, boca, boca, boca, boca, boca, boca, boca, boca, na boca, louca. Minha amiga Fran, desce com o dedinho na boca, louca. A minha amiga Fran, desce com...